Servidores da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu prenderam no último domingo um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, condenado a mais de 29 anos de prisão por crime de roubo qualificado, homicídio qualificado e porte ilegal de arma. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, quando até então o passageiro Fabrício Santos da Silva, de 31 anos, tentava embarcar com documentos falsos para Florianópolis, Santa Catarina, perto do meio-dia. Ao verificarem a real identidade do homem, os policiais deram voz de prisão e constataram que havia vários mandados de prisão expedidos contra ele, sendo um pela vara de execuções penais e criminais da comarca de Porto Alegre e um pela vara criminal da comarca de Sapiranga, Rio Grande do Sul, em razão do homicídio de um policial militar ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2012, no município de Sapiranga. Na ocasião, o policial e dois colegas estavam chegando a uma casa noturna às margens da RS-239, quando tentaram interceptar o preso e outros dois indivíduos que atiravam contra as seguranças e o público de um estabelecimento após serem expulsos do local. Os outros policiais também foram atingidos. Os outros dois indivíduos também foram presos e na casa de um deles foram apreendidos materiais utilizados para o arrombamento de caixas eletrônicos. O indivíduo de 31 anos está preso na Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu e a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul fez contato ainda nesta segunda-feira com as autoridades de Foz para a condução do indivíduo para aquele estado, a fim do cumprimento da pena a ele imposta pela Justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.